faccia da prepizio, questo è stato. Azul 4206, complexo final, chame torre 168 desse momento. 864206, boa. Tramec Paris, ingressando Interlagos, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Victor Mike Quebec. Torre, até o papá, reporta 2 milhas. Ponto autorizado, cabeceira 17, até o papá, vento 1, 10 graus, 8 nós. Pouso autorizado, até o papá. Azul 4206, 7 milhas fora da 10. 4206, reporte no externo. Marco Campo, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre 18 decimal 6. 186 Quebec. Controle TRIP 5241. Boa tarde. TRIP 5241, contato radar, subal 200, saída água. Vem para 200 na saída água, TRIP 5241. Autorizado cabeceira 10, o vento 120 graus, 120.7. 10 livre pouso. Voo 077, semi Recife, 125, na terra 13325. Altímetro 10 no 5, táxi via hotel. Antes da intersecção, chama a torre 18 decimal 6 para o cruzamento. Considera 1437, táxi via hotel, chamar a torre 18 decimal 6 para cruzamento. Hotel de Salvador, Portugal 022, stand 11 with 80 Sierra, Airbus 3302 Lisboa. Request flight level 370, we are ready to copy the clear. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Take off from runway 10 left turn, departure 120.8, book a departure ZPAR transition, squawk 5411, read back. Little Lisboa, flight level 370, Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873, flight plan route. Take off runway 10 with the left turn, departure 10.8, book a departure, Zipan 5411. Confirm squawk, Air Portugal 022, squawk 5411. Read back correct, call ready for push and start. Book Air Portugal 011, 022. Quebec, ponto autorizado, cabeceiro no 7, vento no 20 graus, 7 nós. Ponto autorizado no 7, Quebec. Novembro até o papel, transponder em stand-by, por favor. Pronto, puxa acionamento na 09. Azul 4, 2, 0, 6, livrou. Alfa, partindo para Juliette. Chamamento da Juliette. Ana 3325. Recife agora, 25 1 0 1 3 3 2 5, com 1 3 9 9, obrigado. Força aérea 1437, cruza sistema 028 e mantenha Delta. 437, como me recebe? Ó, 150, sentido ativos. Lá, azul 9144, despegue nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, sentido alfa, azul 9144. 350, 3190, despegue nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, 3090. 35488, despegue nível de voo 070, chegada a mão. Pode parar a mão, tá aqui, tá presente? 120 graus, 89. Motor, por gentileza, só confirme a altitude autorizada para o 9144. Nível de voo 050, do 9144. 050, 9144. Táxi via Juliette, portão número 8. Juliette 8, 4206. Desconsidere a última instrução, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 4206. Saíra 1437, decolou 01, chama o controle de Salvador, frequência 1208. 1437, 1208, frequência de Salvador. Solo Salvador, Gono 755, pronto para o táxi. Com 088 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 30 de autonomia. 88 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1896, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 126, bom voo. Portugal 022. O Sandway, Portugal 022. Salvador, gol 925, gate 1, pushback acionamento. A gente aguarde para o push acionamento no 925, tem uma aeronave que vai passar no táxi. Guarda. Motor Salvador, Força Aérea 937, perfil de saída Fuca. Força Aérea 937, acione 0430. 0430. 2488, informe velocidade indicada. 240. 35488, reduza para 2109, número 3 na aproximação. 2010. Série 1437, contato radar, suba ao 150, saiu da PUCA. Você era 1437, saiu da PUCA, subirá para 150. Controle, boa tarde, voo no 395, informação CA. Dona 395, despara nível de voo 080, redução para 2509, número 4 na aproximação. 780, reduz 250, voo no 395. Azul 9144, desça para 2010, QNH0 no 5, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 no 5, reportará estabilizado no ILS, azul 9144. TAM 3190, vetoração para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 050. Esquerda 050, 3190, descendo para 6000. Desça para 4.000 pés, que é negado a 015. 1.500 e 4.000, 3.190. Sério 1437, dá 300, vou direto ao Natal. Sério 1437, vou ao Natal. Confirme. É o 1437, já avisa treinamento do GL em Maceió até o prefeito pegar a pau. Sente. Olha, boa tarde, 1612, fibra 230 para 150. Gona 112, despara o nível de voo 090, chegada Mari. 090, Mari. Força aérea 1437, acione 5430. 437, chama 5430. Juliette Salfiante, chame Recife, 1288, alterne 1260. 208. Juliette Alfa Yankee, na escuta. 35241, chame Recife, 1288, alterne 1260. 288-260, trip 5241. Controle Salvador, é o voo 1755. Gama 755, contato radar, suba 360, saída da EL. Da EL 360. Alfa Yankee, na escuta. Ele é Alfa Yankee, na escuta do controle. 35488, desça para nível de voo 050, redução para 190 mais. Para 050, 190 velocidade. TAM 3190, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado. Eu acho que Juliette Alfa Yankee copiou a sua transmissão de Recife. Sim. Estabilizou no ILS, azul 9144. Azul 9144, completo sinal, chame torre 118, decima meia. Torre 186, azul 9144. Tango 3145, pronto para a cópia? Negativo. Nosso curva à esquerda para o 090, seu limite é a magnética 135 de Sumbra. Esquerda 090, limite. Magnética 135 de Sumbra. Gente, 135 de Sumbra. Do visual. Dael, conexão, é Dael Leta, conexão Fritz. 120 decimal 8 e 5493 ao transponder. Você na saída? 050, redução para 210 mais. 050, redução para 210, Goura 395. Livre pouso no 0, vento 120 graus 78. Livre pouso pistão no 0, azul 9144. Vai a main apron, eu call you passing apron number 6, range 1015, Portugal 0226. Fala Salvador, voo 925 para o táxi 108 a bordo, autonomia 4 horas, alterna com fim. Voo 925, taxi via Indy Alpha, até o ponto de espera Dom no 0, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, eu ajuste no 0 no 5, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 18 meia dúzia, ajustado 0 no 5, uma boa noite, 925. Portugal 022, taxi via main apron, after taxiway India and Alpha. 22 hold point runway 10, then hold point 118, decimal 6, QNH 1015. Main apron India now holding point runway 10, holding point 118, decimal 6, QNH 1015, Portugal 022. 5143. 5143, você era 147. Salvador, boa tarde, voo 925, próximo ponto de espera da 10, pronto. Voo 925, mantém o ponto de espera. Mantém, 925. Ponto, curva esquerda, proa 010, seu limite é a magnética 085 de Sumbra. Esquerda 010, 085, Sumbra, limite do 395. Após o azul na final ali, mantenho no zero. Após o azul ali, mantenho, 925. Estou para interceptar o curso do localizador, curva à direita, curva à direita, proa 145. Desça para 2.000 pés, autorizado, sinal elétrico, está estabilizado. Proa 145, descendo para 2.000, sinal elétrico, estabilizado. Goma 395, desça para 3.000 pés, que me dá no 015. 3.015, com 1.395. Está 3190, completo final, chame torre 118 decimal 6. 18-6, obrigado. Tenha um bom final de semana, uma boa quinta. Gama 755, chame Recife 1251, alterne 13325. Ouro 25, ouro 13325. 219, o azul 9144. Goma 395, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 055. Desça para 2.000 pés, esquina gama 015, autorizado sinal elétrico está estabilizado. 055 direita, desce 2.000, ajuste TV 15, autorizado ILS, reportará estabilizado. Boa noite, 319. Boa noite, 3190, vento 120 graus, 489, altímetro 10 no 5, aguarde pista livre. Alfa, reportante, taxiway Juliette para ingresso. Taxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso, azul 9144. Alabama 395, curva direita pro 085. Direita 085, bônus 395. Divisor 1-0, 3-1-9-0. 1-9-2-5, decolar 2-1-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0, aí, obrigado. Complete sinal, semitorre 1-1-8, decimal 6. Torre, controle 1-9-2-5, está cruzando 1.700, a subida a Foz. Luana 925, contato radar, sinal 360, sai da água. 360, aba. Também tem position holding short, airport goal 022. Hold short, airport goal 022. Voo número 112, do separador de meu pai, esquina gama 015, autorizado sinal IS, ponto estabilizado, redução para 190 mais. Reduzindo, descendo para 2000 e formará estabilizado. Está livre? Estabilizou o voo no 395. Goma 395, completo sinal, semitorre 1-1-8, decimal 6. 8-6, obrigado, boa tarde. Zoom 9144, linha S, posição 01. 7, semi Recife, 12685, até 12545. 12685, todos. Solo 190, solo 16, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direito 219. Solo boa, 23190, livre na Eco, não sei se foi. 3190, boa tarde, Taxi AV Alfa, Juliette, posição 05, parte principal. Alfa, Juliette, parte 5, não, posição 5, na 3190. 488, copia o livre pouso na 10. Tem 488 na escuta da torre. Quatro oito oito na escuta. Curta final que tem que baixar travado, 5488 a trita. Livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 5. Recebeu sinal luminoso? Não. Grato. Uma boa noite, Oceaner 6143. Oceaner 6143, acione identificação, desce para o nível de voo 050, chegada bom. Desce para o 050, mas chegada bom, 6143. 22, we have a sequence for landing, estimate 3 more minutes. Obrigado. 488, solo 19, liga à direita, solo 21, decimal 9. Sou estéreo, gol no 395, baixou e travou. Vente no 395, vento 130 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Aguarda. 190, um passeador pra gente. Gente, vou contactar o Fred, só um instantinho. Ah, obrigado. Nós 5, livre pouso na 1-0, vento 130 graus com 8 nós. Livre pouso na 1-0, voo na 395. 5-4-8-2, livrão. Sente no solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, 5-4-8-9. Salvador, 35488. 35488, boa tarde, taxi Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, até parte 3, 5488. Gama 612, completo final, chame torre 118 do sinal 6. 18,6, obrigado, boa noite. Gama W25, chame Recife, 1288, aterne 1260. 288-260, 1925. Luno 7, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, e aciona 5432 nos dois pontos. Papagaio Kilo Papagaio, voe direto para Ipe e reporte no ponto de alta descida. Direto para Ipe, reporte de alta descida, Zipa. 95, solo 21, no livro à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Tô no 612, na escuta da torre. Vamos, boa noite, trabalho para trabalho. No 612, vento no 30 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Tô para a descida. Tio Papazito, desce para 4.500, pé esquerda, gama 0 no 5. 1.500 com 1.015, desça. 395, boa tarde, taxi via Alfa, reportando seu taxi Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso. 1.112.